saber como é que eu levo. Vamos lá, que eu tô com sede de tomar água de bar, e numa boca de mulher me pendurar. É tudo nosso, saber como é que eu levo. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, saber como é que eu levo. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, sabe que o pego levou. O boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, sabe que o pego levou. O boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, sabe que o pego levou. O boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, sabe que o pego levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, sabe que o pego levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, sabe que o pego levou. O boteco envenenou por aqui. Rick Renner e Rio Negro e Solimões. Passou também Helber e Alan, quebrou a cara. You're Still The One, com Paula Fernandes e Shania Twain. E assim fechamos o nosso programa dessa terça-feira, agradecendo o carinho da sua audiência e contando com a sua audiência amanhã, nesse mesmo horário, aqui nessa mesma rádio, com muito mais músicas, muito mais animação. Só por aqui, né? Só no Central do Sertanejo. Galera, tudo de bom. Amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta. Saideira de hoje, Ulisses e Moisés, com a participação de Mr. Galiza, Zap Zap. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, até amanhã com mais Central do Sertanejo. É Ulisses e Moisés invadindo o Zap Zap. Oh meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade, tô viciado. Zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap. No zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap. Quem tem zap zap levanta a mão, quem tem zap zap levanta a mão, quem tem zap zap levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, quem tem zap zap levanta a mão. E pra cantar com a gente, pago funk original da Bahia, Mr. Galiza. Cheguei, Ulisses e Moisés, vamos embora. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade, tô viciado. Zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap. O zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap. Quem tem zap zap levanta a mão, quem tem zap zap levanta a mão, quem tem zap zap levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, quem tem zap zap levanta a mão, oh, levanta a mão, joga pra cima galera, vai, vai, vai, vai. Mr. Galiza, o zap zap é mundial, tá ligado? É sim, de verdade. Zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap levanta a mão, quem tem zap zap levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, quem tem zap zap levanta a mão, oh, levanta a mão, joga pra cima galera. Zap zap grita eu, quem tem zap zap grita eu, quem tem zap zap grita eu, quem tem zap zap grita eu. É zap zap galera, pipoco mundial. Central do Sertanejo.